deixa correr. De onde isso vem? Eu tenho algumas chances, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Do corpo.